Ok, 1, 2, 3, testando. Eu estou aqui em Barra de Guabiraba, Cidade das Águas, Pernambuco, a quase 500 metros do nível do mar, um frio tremendo e muita alegria poder compartilhar isso com você, tá bom? Na verdade, o que eu estou fazendo é só um teste para. Enfim, brigadão e muita bênção de Deus.